As horas pela Alameda arrastam vestes de seda, vestes de seda sonhada pela Alameda alongada. Sob o azular do luar e no ar a expirar, a expirar, mas nunca expira, uma flauta que delira. Que é mais a ideia de ouvi-la, que ouvi-la quase tranquila, pelo ar onde ar e ir, silêncio a tremeluzir. É mais a ideia de ouvi-la, que ouvi-la quase tranquila, pelo ar onde ar e ir, silêncio a tremeluzir. As horas pela Alameda arrastam vestes de seda sonhada pela Alameda alongada. Sob o azular do luar e no ar a expirar, oh, a expirar, mas nunca expira, uma flauta que delira. Que é mais a ideia de ouvi-la, que ouvi-la quase tranquila, pelo ar onde ar e ir, silêncio a tremeluzir. É mais a ideia de ouvi-la, que ouvi-la quase tranquilo, pelo ar onde ar e ir, silêncio a tremeluzir.